Eu sinto tanta raiva que amar parece errado. Tive um ótimo dia, com essa gostosa na exposição de arte moderna. Anda tudo bem demais pra não dar merda. Como Atlas, sinto a responsabilidade nas costas. Me perguntam, mas não tenho resposta. Jovem demais pra ser representante de algo. Você se parece comigo porque me vê como alvo. A internet lembra minha cidade, guerras de bairros. Negros fazendo outros negros serem cancelados. Cantando sobre o que acontece, vejo que poucos mudaram. Quantas vezes você já foi amado? Cantar sobre amar talvez seja mais revolucionário. Sobre os amigos que matariam por mim, sobre o sonho de um carro. Nossa, a gente vencer tem que deixar de ser raro. Nem se a polícia me pedir para, eu paro. Me recordo dos meus ancestrais, todos continuaram. Me culparam sobre crimes que não cometi, e isso é tão errado. Pensei em desistir, mas me acostumei com o peso de ser odiado. Só porque venci, querem que me sinta culpado. Tudo bem, sempre fui maltratado. Ter autoestima sendo como eu se tornou pecado. Eixo do Blues é vilão, hoje eu vi consequente surtado. Chega perto, vou contar um segredo. Se acostume a ver preto e dinheiro. São só notas, baby, não fique com medo. Fiz milhões, continuei negro. Vença, vença, vença, vença mesmo. Lingerie da prata, prata e cristais finos. É minha preta mesmo, é minha preta mesmo, é minha preta mesmo. Meu time só ganha, nunca perdemos. Mas é sem destino, o mundo é pequeno. Meu time só ganha, nunca perdemos. Mas é sem destino, o mundo é pequeno. Meu time só ganha, nunca perdemos. Nós é sem destino, o mundo é pequeno. Meu time só ganha, nunca perdemos. Nós é sem destino, o mundo é pequeno. Demais pra nós. Demais pra nós. Pequeno. Demais. Exu Odará, Omó Curim e Dolofim. Axé. Olé Son Só, Soria Sé, Lessé. Axé. Kodjé, Kosijé, Kenindjé, Bemi. Axé. Aquilowó, Laimutexu Curó. Axé. Aquilayó, Laimutexu Curó. Axé. Axotu, Xosilaí Nitiju. Axé.